Estamos ao vivo aqui pela Rádio Israelita e também pela tvisraelita.com.br. E o estúdio está repleto de pessoas. Isso. Vamos chamá-las. Chamá-las. Só ler aqui, ó. O Oshkei foi mandando para nós. Sei que meu trabalho é um ponto no universo, mas sem ele o universo seria menor. Está escrevendo o postal dele. É? A gente vai mandar um postal. Ele vai mandar 50 pila pra gente colocar aí. É, ele falou, eu tô mandando 50 pila pra você. Fala sério, né? Então, o que é que nós vamos fazer agora? O que é que nós vamos fazer agora? O quadro Leitura Inspirada. Leitura Inspirada. Na voz Catarina Cantada. Catarina Cantada. Como é que fala, Catarina? Você que morou lá. Não vou ler, não. E aí, ela agora, né? É? Nós queremos chamar a mãe dela. A mãe dela, tá? Pra comparecer aqui. O microfone na frente de vocês é uma coisa horrorosa. É fazer. Ah, isso. Não. Horrorosa é a nossa cara. Tá, então aqui a gente tá recebendo no nosso leitura inspirada. Pessoas que são fãs do Lehaim desde o início. Entra. Desde o princípio. Ela pensa que ela só vai ler, né? Então tá bom. Deixa eu ver se aparece o rosto. Não, cadê ela? Não tô vendo. Ah, eu. Tá aparecendo? Tá aparecendo? Tá aparecendo. Nós escolhemos uma coisa bem bacana. Primeiro, né? Gerson, vamos perguntar. Vamos fazer uma entrevista, tá? Perguntar pra ela de onde que ela é, quanto tempo ela escuta o Lehaim e quais são os projetos dela pro ano novo. Tá, pode se apresenta. É aqui, quem tem que você falar bem é. Aqui nessa direção da letrinha, tá vendo? Então, ela pode falar, ela pode falar. Pode começar a falar. Ficou mudo, meu Deus. Engasgou. É. Alguém tá ouvindo a gente? Esse negócio então, tá funcionando aqui? Oi. Estão tá. Ouvindo lá, né? Não sei se estão ouvindo aqui. Tá, seu nome? Débora. Débora. É, da onde você é? Nascido em Ubituba, mora em Brusque. Sua pergunta? Não, vamos falar sério agora? Isso é um programa, programa sério, né? Falando sério. Isso é um programa sério. Vamos quanto tem gente ali. Agora fiquei com vergonha. Olha quem tá aqui, ó. Ó. Vocês conhecem aqui, o Israel tá aqui, ó. Tá ó, vendo? Vamos lá. O Israel tá falando. Vocês vão entrevistar o Keifa? Não deixa ele fugir, não. Tá? Não me diz que estava dormindo. Estava sim. É que tem um fuso horário lá de Brusque para cá. Deixa eu perguntar para o Israel, qual que é o fuso horário? Qual a diferença de horário aqui, lá para de... Porque aqui era 11 horas, elas tinham acabado de levantar. É. O Bruno acho que bateu o olho no lugar, tá com o olho inchado lá. E isso daí, esse negócio pega assim, não? De sono assim no fuso horário? De nada, estamos até tarde conversando. Tá certo. É a Nath que não deixa a gente dormir. Ah, é a Natália, então. Então aqui hoje queria. Tá funcionando esse microfone? Tá. Vê se tá. Oi, tá funcionando? Semana passada, nós ficamos horas falando aqui, não tinha nada de som, né? A Nils Fargo perguntando, Débora, que gracinha, lembra de mim? Lembra? Lembro, cara, que lembro. Quem que perguntou? Rato de internet, né? Legal o ritmo da música. É para a juventude da congregação israelita, que está repleto de jovens aqui de Brusque. Eu não sei o nome de todo mundo, né? E nós vamos entrevistar a mãe de todas essas jovens daqui a pouco também. Não, e a esposa quer. Do... Hã? Ela também? Quer. Ela não quer, nós vamos respeitar ela. Vamos respeitar ela? Não? Mas ontem, vocês ouviram o Shavuot, ouviu ontem? Viu como o pai dela falou bastante? Falou shalom. Falou shalom no começo e um shalom no final. E Débora, como é que estão as atividades lá em Brusque? Vocês já estão assim congregando? Como é que está lá? Tem alguma bait? Tem algum projeto para lá? Puxa o microfone. Tem que falar quase engolindo o microfone. Eu tenho que falar tudo engolido. Não, lá em Brusque ainda não tem nada, por enquanto, né? Pelo que a gente veio aqui, na verdade, para conversar com o Chay sobre isso. Pra ver quem o pai vai cuidar, não sei, que ele vai ajudar. Mas vocês vão estar pertinho, bem pertinho ali do Roche Joel, lá de Balneário Camboriú. É muito bacana aquele pessoal ali de Balneário Camboriú, né? Se vocês se integrarem ali, vai ser um negócio bacana, né? E ele é um trabalhador da... Ele corre atrás, muita coisa. Mas então vocês não vieram aqui participar do Lehigh, então? Vieram para ver outra coisa? É. Não, a gente veio por causa do Lehigh. Aí eu sou bom de fazer perguntas. Sabe, viu? Que a gente tem que lembrar que eles doaram um véu para nós, um snood, né? Ah, foi ela? Foi ela. Elas que doaram. O pessoal lá de Minas Gerais ganhou, não foi? É. Não sei que estão em Minas. É, como é que é o nome lá de Minas, Nicolas? Viçosa. A Saron, né? A mãe dela a que ganhou. A mãe da Saron que ganhou. Delaine. A Vera Delaine. Então, se ela tiver conectada, foi... Foi doação delas. Foi doação delas aqui. Mas tem gente ali... São quantas irmãs lá? São quatro. Quatro irmãs. O que ela falou? Uma cara de sono. O Israel tá falando que tá com cara de sono, que o Israel não viu as outras ali, né? Ele não viu lá, meu. Bateu a cara no travesseiro e não. É. Eu queria que o Nicolas mostrasse a nossa proteção nas janelas também. É isso, Nicolas. As caixas de papelão. As caixas de papelão para não entrar claridade, isso aqui. Não... Mas sabe o que a gente pode perguntar, Jéssica? Como é que tá a preparação pro congresso, pra inauguração, do grupo de dança. Eu vi que vocês estavam ensaiando, ficaram até altas horas, né, ensaiando. Como é que é isso? Vocês vão vir sempre pra cá? Como é que tá o trabalho pra lá? Olha... O pessoal ouviu o que eu perguntei, será? Ouviu. Viu? Pelo que a gente combinou, por enquanto, né, a gente já veio uma vez nesse mês, daí vem no mínimo mais duas vezes no próximo mês, em outubro, né, que no caso a inauguração é o próximo, outro final de semana. Daí depois novembro, todos os finais de semana e dezembro também. Nós estamos incentivando aí que essa garota de Curitiba tenha um programa de TV só para ela. Né? Inclusive tem um blog também. Né? Tem um blog. Tem o blog aí, é o mulherisraelita.blogspot.com. Entrou no ar semana passada. Estão perguntando aqui, gente. Baixa o microfone, como é que da tá, moça. Baixa o microfone, como é que tá o grupo As Amiguinhas de Jesus? Não existe mais. A Natália vai ingressar no grupo As Amiguinhas de Jesus, daí vai ficar as amigonas. Você não tem perfil pra entrar nos Amiguinhos de Jesus. É. Não vai dar certo, Natália. Foi o Moshe que perguntou, o Felipe que perguntou lá. Pergunta dela, se elas vão continuar. Bacana, se elas vão continuar com. Não, até desse. Me convidaram, né? Falei, mas vai ficar muito desproporcional, né? Melhor não vai dar eu. Ser amiguinho. Deixa quieto. As Amiguinhas de Jesus e a amigona de Jesus. Tá certo. Melhor nem comentar, né? É, que eu tô falando do programa de TV porque vocês podiam até ter a transmissão, incentivar as caveirotas aqui de Curitiba, né? Pra até essa parte de dança, esse negócio todo ter disposição, né? Isso pode ser até transmitido ao vivo, ensaio, só em ambiente fechado também, né, Jéssica? A gente tem que, vocês que se conversem aí, né? E incentivem. Aqui nós estamos fazendo, já convidamos algumas caveirotas pra ter, né? E o Rocher até tinha liberado aí, né? Então acredito que vocês também podem incentivar aí ou ter ideias, né? A Natália já foi entrevistada aqui, né? Já, os jovens querem ter contato, né? E eu esqueci completamente o que eu ia perguntar. Lefanecha Adonai veichavu Yichavu leshmecha Asher Asita Ishtahabu. Ifaneka Adonai Eichabu. Eichabu Deshmeta. Estamos aqui então de volta aqui, programa Lehai. Hoje a gente está recebendo a visita aqui do pessoal de Brusque, das, mais especificamente das Amiguinhas de Jesus. E então vou falar para a Débora apresentar o grupo das Amiguinhas de Jesus para chamar as integrantes. Brincadeira, né, amiguinho? Tem o nome do grupo de dança? Tem o nome agora? Tem, Leakat Belevi Had. Viu? Tem. É em grego? É em grego, não. Fernanda vai fazer. Alguém tá me ouvindo? Quem não tá ouvindo é Fernanda. Fernanda vai ler a leitura inspirada. Ó. O Zaqueno Yohanan, então, tá mandando um xalão para todos de Brusque e todos de Brusque estão mandando um xalão para Imbituba, tá? Ei, menino, estou sentindo falta da vinheta Xalão Especial Oxixai. A gente mandou uma hoje só. Oi. Oxixai já está enjoado já. Então agora nós vamos para o quadro. Tem aquela música de fundo, Nicolas? Põe a música... Não. Aquelas músicas de fundo para a história e tal. Deixa eu ver. Fala para ela se apresentar, falar o nome. Não ia apresentar, ela já colocava para fazer leitura. A segunda componente do grupo. Qual que é o seu nome? Fernanda. Fernanda. Tá nervosa? Eu não sei, mas eu acho que ela tá suando. Você tá ficando branca. Roxo, mochei, tá uma ficando história. Branca. Por que as pessoas ficam brancas assim, roxo assim? Não sei. Deixa a ponta das unhas também tão roxa. Não precisa ter medo, é 500 pessoas só aqui escutando, não, não tem nada. Vou pedir pro Roxo Moshe mandar a história aqui da Fernanda lá. Tem um negócio no blog dele lá, que o José de... Então, a Fernanda, ela tava relutante para entrar aqui já. O pessoal tá ouvindo? Tá vendo? Tava relutante para entrar aqui. Por que será? Tem... Não um gosta do microfone? É? Não? É, não gosta. Tá? Falou que não gosta. Não gosta, viu? É. Acho que dormiram pensando. Dormiram decorando a Bíblia para ler aqui. Não ser pega de surpresa aqui, né? Achou o fundo, Nico? Não, não achou o galo, acho que ele matou e comeu o galo. Tem aqui no pendrive. Não, põe uma música lenta aí, qualquer coisa. Instrumental, achou? Deixa eu ver, põe, quero ver. Ah, tá bom. Então, a leitura inspirada de hoje pela Fernanda de Brusque começa em Gênesis 22, 20. Mas não pensa que vai ser só ela que vai ler, não. A Radass vai ler, a outra, a Paula vai ler e a Débora vai ler. Vamos achar umas bem legais, hein? Pode começar. Aumenta o fundo musical, né? Aumenta o musical. Isso. Leitura inspirada. Então, hoje, na voz Catarina da Fernanda. Fala cantadinho. Depois dessas coisas, anunciaram a Abraão, dizendo: Milca também deu à luz filhos a Naor, teu irmão, Uz, o primogênito, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quécede, Azo, Hildas, Gidafle e Betuel. Não, Gidafle. Betuel gerou a Rebeca, estes oito deu à luz Milca a Naor, irmão de Abraão, a sua concubina, cujo nome era Reumá. O José Divino deve estar gravando o programa lá. Tá apavorado, né? Então, um abraço pro José Divino. Manda um abraço pro José Divino. Um abraço. Tá certo, agora tem mais uma leitura inspirada que nós vamos fazer? É. Você sabe. É, como é que é o nome dela? Paula. Paula? Paula. E? Paula. A Paula é a esposa do Mauro, né? É esposa de quem? Do Mauro. Do 30 Reis, Israel. Do 30. Lembra que a gente tá falando da Ana? Ah, não! 30 Reis? 30 Reis, é da onde? Tá certo. Ele tá em Curitiba também? Não. Não, então vem aqui dar um xalão pro seu esposo aqui. Vem cá dar um xalão pra ele. O que aconteceu com o Israel falando isso? Teve um acidente. Mas não foi nada sério? Não, só teve um machucado na mão, profundo, né? Mas não quebrou, não teve nenhuma fratura, não. Ah, então, mandar lá, esperamos que eles se recuperem. Ele tá, o Israel tá lá. Ele tá junto. Deixa eu ver, acho que ele tá falando aqui. Não, fala tio Gerson, meu sobrinho. Pulense. Aqui é a Radassa, nora da Beatriz. Shalom, então, pra Radassa. O Israel lá, vamos ver que o Israel. Espero que gostem, o Israel mandou a dedicatória. Levanta a imagem. Pudera eu ter um dom de poeta. A imagem está cortando ela. Filho. Ah, o Israel mandou um poema aqui pra gente escrever. No cartão dele. Pô, a gente já tem uma letra horrível ainda. Eu escrevi tudo isso? Eu vou escrever, só não sei se você vai conseguir ler, né? É assim, mais uma só. Ah, eu queria fazer uma pergunta. Posso fazer uma pergunta pra ela? É, pede para ela se apresentar. Eu queria que se apresentasse, desse seu nome, seu recadinho lá pro seu esposo, né? E a gente vai fazer umas perguntas para ela, né? Pode falar. Qual é seu nome, então? Qual é seu nome? Meu nome é Paula e um xalão especial pro Mauro. Quem que é Mauro? Meu esposo. Minha esposa. Filho do Oxenor. É Reis lá? Filho do Oxenor, né? Filho do Oxenor. Eu gosto muito do Oxenor. Dele. Eu queria ver. Engraçado, ele também. É? Ele gosta da gente. Ele gosta da gente. Inclusive, ele vai contribuir pra gente pra Israel. Pra quando gente ele chegar. Israel aí, né? Ele vai dar um. Ele tem bastante dinheiro? A serra lá deles quer tudo dele, né? Ah, deixa eu mandar aqui. Se tiver herança, vamos. Deixa eu mandar aqui um abraço lá pro meu sobrinho e pra namorada dele, a Camila. Estão lá no interior de São Paulo, lá. Diz que tá escutando. E um também um abraço pra minha cunhada, a Kátia, que tá lá. O que, que você ia perguntar pra ela? Ia perguntar o que, que ela achou da nova date. Ah, é. O que você achou ontem? A senhora tava ali, né? Tava. Então, eu queria que você falasse a respeito do que você achou da nova date e da mensagem da música de ontem. Tava bom? Tava. Poxa, acho que não tava muito bom, hein? Vai ter que melhorar, hein? Igual pra ela. É. Não, o Oxe ontem falou que chorou, tudo, ontem no Chavo Atovo ele tava falando lá que ele gostou tanto. Era impossível você chorar, a gente tava dormindo. Dormiram ontem? Ah, não. Ah, é verdade. Mas de Brusque aqui é quanto tempo de viagem? 3 horas. 3 horas de viagem. Eu não, acho que não, eu ia em Brusque lá. Você tá escolhendo uma em leitura inspirada pra... Tô querendo achar. A Débora é mais inspirada aqui. Eu escolhi um negócio light pra ela ler ainda. E como é que tá o Haver Mauro lá? Vamos pegar por a cara. Como é que tá o Mauro e o... E como é que é o passarinho lá que o Mauro falou? Agora ele deve estar bem vermelho. Eu fiquei inconformado com aquela resposta lá. Fiquei falando o programa inteiro. Ah, já, não acho, tô procurando Neemias aqui, não acho. Eu não tenho nada, né? Não deve ter Neemias aqui. Tiraram Neemias aqui. A Esdras. Aqui, tem meu nome aqui, achei. E essa aqui é boa. 8, 1, 2 e 3. Esdras 8, versículo 1, 2 e 3. Quero ver ela acertar o nome do rei ali. Leitura inspirada. É, a Natália vai ler em hebraico. Põe o fundo musical. Põe um fundo musical bem bacana, assim. É a mesma. É o mesmo fundo musical, né? Isso. Leitura inspirada, então. Estes são os cabeças de famílias com as suas genealogias que subiram comigo de Babilônia no reinado do rei. Do rei. Do rei. Do rei. É, o pessoal sabe muito que. Tá difícil. É, rei faz conhecido. Como é que é agora? Nunca ouvi falar. Rei Artaxerxes. Tá difícil. Ataxerxes. Dos filhos de Finéias, Gerson. Dos filhos de Itamar, Daniel. Como conhecido. Dos filhos de Davi, Atos. Dos filhos de Secanias. Dos filhos de Paros, Zacarias. E com ele foram registrados 150 homens. Graças a Deus. Acabou. É, leitura inspirada a Lehai, tá? Só o rei lá que ficou difícil de falar. Ataxerxes. É. Gerson, vamos tocar música. Vamos tocar a música, depois a gente chama a Natália lá pra fazer uma leitura. Mandar um xalão só, né, Nath? Precisa fazer leitura, vou tirar ela dessa. Ela já participou, ela tá acostumada já com o microfone, não fica mais nervosa. Tá bom, qual a música que é? A gente tem que avisar do postal, Jess. Não... Deixa eu ver quantos postais já foram aqui. 8 postais. A gente tem 40 para distribuir. Ó. Vai, porque estão pensando que tem que pagar os 50 mesmo. Ó, quem ganhou aqui, mandou isso aqui, ó. Que neste ano possamos olhar para trás com orgulho e para frente com esperança. Shana Tová. Foi a Tsuriel que ganhou por cansaço. Ganhou. Também, fala sério, ela mandou umas 50, o MSN, só dá o MSN dela aqui. É, a Miriam... Fala sério, hein, senhor? Miriam Nehama, Nehama. Que seja um ano de recuperação, tanto física como espiritual, que Rosh Hashanah nos coloque em plena festa com o Eterno de Israel. Shana Tová, 5.769, Hamevorah Adonai. Mandou o endereço aqui certinho. Então a Miriam ganhou também. O Rosh Avraham mandou o endereço aqui, só não mandou a dedicatória. E a gente vai tocar mais uma música e esperamos aqui então o seu contato pra gente mandar o postal pra você. O Israel mandou também, o Israel vai ganhar um. O Israel não tá morando lá, né? Tá. Em Brusque também? Família tudo. Onde vai? Um vai todo mundo lá. Vou montar a congregação. É, agora já tem uma congregação lá. É, já tem o trabalho, né? Tem o trabalho lá. Próxima música, então, Nicolas, é... A Dona Olan, Bayern Boys. Agora vocês podem sair, que aqui é muito quente. Estamos ao vivo aqui pela Rádio Israelita e também pela TV Israelita.com.br. E nós tivemos a presença aqui do pessoal de Brusque. Ficamos muito felizes aqui de da participação deles. Eles estiveram aqui exclusivamente por causa do Lehigh. Teve a Fernanda, a Paula, a Débora, a Veraçaro e o Rush Kaffer. Estiveram aqui nos visitando. Vocês vão estar na inauguração, né? Semana que vem vão estar aqui? Sábado que vem? A inauguração? Vieram uma semana antes da inauguração. É. Errar a data. Errar a data. Amanhã. E não vão ficar para o Rosh Hashanah, pelo jeito, né? Não vão ficar, né? Rosh Hashanah vai ser em Brusque? Ah, lá, vai fazer lá, tá certo. Então, tá certo, me matou eu aqui. Deixa eu mandar um shalom aqui pro Fábio de Mogi das Cruzes. Pro Júnior. Oi. Pode falar. Lá não é Brusque, é Brusque. É Brusque. É. Brusque. Manezinho da Ira. É, pro Júnior do Ceará, Ipueira Ceará, pro Genilson da Paraíba. E Vacaria aqui tá convidando a gente pra um almoço lá. Vamos ver o que vai ter em Vacaria lá. É, eles estão falando uns negócios ali pra nós, né? É. A Vera Beatriz está convidando todos aí para vir aqui provar a famosa linguiça campeira, que só tem em Vacaria. A gente não vai porque... Tem um franguinho assado. Tem um franguinho assado também. Tá lá o Jonas, tá a Radassa e tá o pequeno Ishai lá, filando a boia na casa lá. Estão lá. Lembrando que Vacaria tá devendo um chapéu para nós. O Yoshi Lazar tá devendo vinho para nós. Ele guarda 1.500 litros na garagem dele. Ele falou que ia mandar A gente vai mandar um cartão pra ele. Mandar um cartão pra ele. É, tem gente aqui que pediu um cartão aqui, deixa eu ver aqui. Ah, eu vou responder uma pergunta de uma internauta. Ela diz assim, o que seria pague um leve... O que é a pergunta? Nem me lembro mais. Pague um leve um. Não, pague um. Essa história aconteceu o seguinte, há muitos anos atrás, alguns anos atrás, não lembro tanto tempo assim, eu encontrei o Rosh Chai no centro da cidade, né? E foi quando eu conhecia a congregação israelita, e eu só conheci em vídeo, né? Daí encontrei ele na cidade, reconheci e falei com ele. Daí fui ver o que ele estava fazendo. E existia um programa da Band aqui em Curitiba, que eles ficavam com um carro de som, com a TV, numa praça aqui em Curitiba. O Rosh Chai saiu daqui e foi lá, pagou um real, e você tinha direito a falar um real. Um minuto. É, você pagava um real e falava um minuto. Eu pagava um real. Às vezes era menos que um minuto, eles não achavam falar um minuto completo, né? Isso aí eu queria até que desencadeou algumas coisas bacanas pra mim isso. E ele saiu daqui da Sina, foi lá, pagou um real e falou um minuto. E um minuto ele falou muita coisa. É inacreditável como ele passou a mensagem para várias pessoas em um minuto. E aquilo ali, você pode ver isso até hoje, né? É um sonho na época ter a televisão para nós. Hoje a gente já tem os programas nossos pelas parabólicas e para alguns canais abertos aí. E em função disso, eu acabei vindo para a congregação israelita também. E eu acredito que qualquer coisa, qualquer meio de comunicação... para você levar a mensagem para as outras pessoas, baseado nesse um, leva um, paga um, esqueci como é que era o termo lá, porque se ele acreditou em um minuto, pagando lá para levar a mensagem para as pessoas e sair aqui da Sina e até o centro da cidade para falar um minuto, então qualquer coisa que você tivesse de meio de comunicação era viável para você fazer isso. Em função disso, nasceu o site Yerushalayim, nós fizemos muitos trabalhos por um programinha chamado Paul Talk, né? E hoje a gente tem a TV israelita, a rádio israelita, né? Ele acreditou nesses negócios todos de internet que a gente acabou testando, e hoje quantas pessoas, né? Você tá rindo do quê? Tá rindo do quê? Não. Daí, então, só para concluir, eu acredito em qualquer coisa que você faça, até para esse cartão aqui, eu acho que você leva a mensagem para as pessoas, né? Então, baseado nesse... Pague um, leve um. Eu acredito em todas essas coisas hoje. Puxa, que bonita mensagem. Declaração, assim, de respeito ao nosso líder. Tá mandando um shalom aqui pra Débora. Deixa eu ver quem que é que tá mandando um shalom pra Débora. É de Praia Grande lá. Uma raverada de Praia Grande tá mandando um shalom pra Débora. Foi maravilhoso. Nós sempre acompanhamos pra igreja. Parabéns pela transmissão. Pouco a gente lê essas mensagens. Não, a Vera Beatriz está dizendo que essa semana o chapéu vai. Opa, no 58, meu, hein? Esse ano já... Eu sei tudo. Nils Fraga, Oxá é uma bênção mesmo. É, quem assistiu os a transmissão ontem entende do que eu tô falando. É, nós levávamos muito esse tipo de mensagem, né? Porque ele ficou lá em 2 horas, 1 hora e meia falando, ele falou em 1 minuto lá. Ele passava detalhes em 1 minuto. Eu acho que ele ia todo dia, não ia? Ia. Era todo dia esse programa da Band no centro desse dia. Ele ia todo dia. Ele ia mais de ônibus de gasolina pra lá do que no programa, né? Eu acho que o tempo da gente tem um preço, né? Eu aprendi isso com um cliente meu. O tempo da gente, ele é muito valioso. Você não pode perder tempo com nada, né? Que ninguém paga o teu tempo que você perdeu. Então você vai lá, eu acho que é um tempo ganho. Ele acredita com isso também, né? Eu não sou puxa, não. Não, nem um pouquinho. O Shalom pra Débora é da Paula Bianca, de Praia Grande. Está mandando Shalom pra Débora. Para Débora. E o Divino está mandando um Shalom para... Foi música romântica do Divino. É. Divino, tá aqui não. Lá de Vacaria. Que possamos ter um ano novo, cheio de doçura, com muitas alegrias concedidas pelo Eterno, nosso Deus Shana Tová. Felipe lá de. Ganhou. Felipe faturou um postal. Mandou. Ah, de Vacaria ele? Vacaria. Eu queria lembrar que o pessoal de Vacaria tem que mandar um chapéu pra nós. Tem que mandar. Mas vamos tocar essa música. Se eu não ganhei o chapéu antes, eu ganhei no cansaço aqui. Nico, a gente precisa tocar essa música aqui. 11 horas 54 minutos, horário de Brasília, em Curitiba. Pô, então faz a última chamada pro postal, Gerson. Tá sobrando 28 postais aí. Então não precisava nem. É que o pessoal não viu de perto esse postal, se visse. Coisa bonita, gente. Olha só, você pode mandar sua mensagem, nós vamos escrever essa mensagem a próprio punho. Não, nem do Gerson, nós somos tão garrancho, mas escreveremos a sua mensagem aqui e enviaremos para você esse lindo cartão aqui do programa Le Rhin. Mande e guarde com carinho, porque ele é o primeiro. Isso aqui vai valer ouro, mas tá, Mande endereço para nós. Aqui. Não precisa mandar R$50, não. Não precisa mandar R$50, nós estávamos brincando. Correio é mais barato. O correio é mais barato, você manda a sua mensagem que a gente. É o que a gente quer de você aqui. A gente só quer audiência, né? Só queremos audiência. Só queremos bater no chavô todo. Só queremos ganhar no chavô todo. Mais nada. Né? Mais nada. Brincadeirinha, gente. Isso aqui é um cartão feito com muito carinho pelo nosso Javier Gerson Junqueira. Nicolas. Sei, bom braço. Tá bom, tá bom. Próxima música que vai pra Eliana Junqueira. Ela que canta ela. Shiro Shiro. Então, vamos lá. Vai pro congresso essa música. Shiro Shiro Hashem, Shiro Shiro Hashem. É, estamos ao vivo aqui pela Rádio Israelita e também pela TV israelita.com.br. Hoje funcionando perfeitamente tudo aqui, porque o Raverão Nicolas está perfeito. Quatro minutinhos para acabar o programa. É, então eu queria mandar um recadinho. É, nosso Shalom Tov, o nosso Shana Tová para Angelina, Angelita Angel de Campinas que está aqui com a gente. Vai receber um postal. Para esse lugar aí vai três postais, aqui ó. É? Para essa aqui, quem quer? É, agora quem está mandando um Shalom aqui, especial, é a Beatriz de Vacaria para as meninas do Rosh Keifas. É, também conhecido como amiguinhas. Não, filhinhas do Rosh Keifas, é melhor. Rosh Keifas, tá certo. É, eu ia falar alguma coisa e esqueci. Por falar em Rosh Keifas, ó, Gerson, falar em Rosh Keifas, mandaram aqui. Pudera eu ter hoje, certamente. Ô, relógio chato. Chato esse relógio. Pudera eu ter hoje, certamente, tudo dará certo. Nossa, acho que eu cortei a mensagem dele. O seu caminho será suavizado pela brisa. Que chegará até você de mansinho, trazendo com ela o aroma das flores que darão colorido ao seu dia. Adivinha quem escreveu isso? O genro do Rosh Keifas, Israel. E ele falou que a Patrícia, a esposa dele, vai mandar para nós um presente para a gente sortear aqui no Lehaim. Opa! É um vidro. Joia! Artesanato. Biscuit, né? Biscuit. É, biscuit, né? Tá certo. E a gente sorteia aqui. Beatriz tá pedindo pra gente mandar, tá? A gente vai mandar um pro Mordecai, um pro Felipe e um pro Jonas lá de Vacaria. Mas hoje eu vou mandar um Shalom especial pro pessoal de Vacaria. Eles são participantes aqui, né? Pra... Não sei por quê. Que eu tô... Eu vou mandar um Shalom especial. Nós temos que fazer uma vinheta de Shalom especial, assim, só pra Vacaria. O que está acontecendo aí dentro da técnica? É da Natália? Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. É só um meio-dia. Meio-dia. Natália apareceu aqui muito. Ó, vai lá também pro Oxe Lazar, vai um para ele, vai um para Raquel Goeira também. Tá pedindo aqui. É. E mais, Gerson? Vamos encerrar. Tá, eu queria mandar um Shalom lá para Porto Alegre, que eu não sei se ele tá aí hoje ou... Porto Alegre, que eu gosto muito de mim, só esqueci o nome dele pra variar. Jonas? É, que sempre me ajuda no congresso lá. Não sei, o pessoal de lá sempre ajuda. Sempre, né? O pessoal sempre colabora, o pessoal de Erechim, de Vacaria, de Caxias do Sul, e também em Bituba. Eu tive uma vez lá em Sombrio, então pelo Rosh Noah, nosso Shalom Tov, um Shalom especial e Shana Tová. O Israel me corrigiu aqui, o nome da esposa dele não é Patrícia, é Rahel, Batsara. Batsara. Então, hoje como Campinas está com a gente, estou mandando um Shalom especial para Campinas, para Brusque, que teve aqui. Brusque teve aqui com a gente. E vamos... O Shemuel é participante junto, né, auxilia. E também o Alan tem participado do participou uma vez, é verdade. Do programa. É duas vezes duas já, vezes. Né? Agora a mensagem lá de Moran. Foi maravilhoso, nós sempre acompanhamos pela internet. Olha, parabéns pela transmissão. O serviço é muito importante para a gente que não tem onde ir. Pois a nossa mais perto daqui é em Cianorte. E não é sempre que a gente podemos ir lá. É um pouco longe, obrigada. É a Thalia lá de Cianorte agradecendo. Estou vendo a fotinha da Thalia ali, né? E da pequena Thalia. Cadê então, a entrevista com o Rosh Keifas? Tá perguntando aqui. O Rosh Keifas, ele deu uma desperto. Ele preferiu pintar a Beit inteirinha lá do que vir. É, ele era para pintar só a Magen Davi, ele tá pintando a Beit inteira. Ele falou, faço o que tiver aqui, mas eu não quero no programa. É, ontem ele foi muito importante aqui no Shavuatov, ele deu Shalom. Monólogo, fez um monólogo. Mas tá de malvadeza, cara, ele precisa assistir lá um pedacinho, não, e tal. Não, eu tava assistindo, tava na gráfica trabalhando e assistindo... Esperando que ele falasse alguma palavra, ele não falava. Não, ele falou, Shalom. Ele tá por aí, não? Chegou, não deu tempo, né? Mas vai, o Oxixai deixa, por acaso, falar. Não, o Oxixai, se eu tivesse aqui, eu só tava no MSN, não ia abrir a boca. Ele e o Roxieza, né? Convidamos o Rochezo aqui para participar. E só ele falou. Nós queria só perguntar do dedão. E ele respondia outras coisas. O dedão dele. Ele necrosou aquele dedo dele? Não, não, já sarou. É a pagelança? Pagelança. Pagelança aqui da Beite. Muito bem, queria mandar o Shalom lá para Fortaleza, para o Javier Redstone Speed, para a família dele, a sua esposa e sua filhinha. Felipe, o seu postal do Felipe lá de Vacaria vai para o Rocha Mordecai lá. Estou avisando lá. O pessoal do Rio Grande do Norte, tem alguns Florianópolis aqui. E Balneário Camboriú não estão aqui no MSN hoje, né? E alguém entrega o Shalom para eles, porque eles estão participando de uma palestra muito importante lá em Florianópolis. O Roche, o Zaquem Abiezer, o Roche e o Erben David estão lá desde as 8h30 da manhã fazendo uma palestra e vai até as 4 da tarde, se não me engano. Saiu um grupo aplicativo. Eu acabou meu assunto, eu estou com fome. Eu também. E eu ainda tenho que montar meus guarda-roupa. Mudei. Fizemos a nossa mudança e não montei nada. Que era pro meu filho estar montando, né? Mas ele está lá no estúdio, ali do lado da técnica ali. Né, esperando. Sim, mas é folgado esse meu filho, né? Fala sério, hein, galera. Tá louco, mano. Então a gente vai encerrando por aqui. Lembrando que amanhã à noite, amanhã, segunda-feira à noite, estamos lá na festa do Rosh Hashanah. Você não pode perder a transmissão. Amanhã à noite, cara. Ao vivo. Ao vivo. Puxa, vai ser correria amanhã. Tem uma cirurgia, né, da sua esposa lá. Meu. Então a transmissão será feita ao vivo da nova Beit Sede Central de Curitiba para todo o Brasil, a festa de Rosh Hashanah, a partir das 19h30, segundo o Shemuelzinho. Shemuel Gadol, que hora que é? 19h30, né? Uhum. 19h30. O secretário da Sina e não sabe o horário? Brincadeira, 19h30 ao vivo. Hoje o Nicolas passou ileso pelo programa. Caiu um pouquinho a imagem ali, mas dá o desconto. Então, eu queria dar um recadinho lá para a Javiera Jenny, de Campo Grande, que o seu filho trabalhou muito bonitinho aqui. Hoje vai ganhar R$1 de presente. Ó. R$1. Não, real não, real. Nicolas, antes de encerrar o programa, eu queria fazer uma campanha. Eu tenho esperança de ir para Israel. Como é? Mostrar minha obturação, meus tratamentos. Eu quero ir para Israel, fazer o programa Lehai lá, você pode nos ajudar. Nós já temos R$1,46, mais $1. Você não vai participar dessa campanha? Eu vou encerrar o programa. Tá, um shalom para todos. Então, tá indo, pode ficar tranquilo que vai o postal para bastante gente aí. Os que sempre são frequentes aqui no Lehaim vão receber o... por que será que um bom dura pouco? Vocês estão de parabéns pelo programa. Vocês são pérolas raras que enfeitam nossas vidas e se alegram nossos dias. Nossa! Assinado... Manda um cartão pra ele. Assinado quem? Israel. Israel. Israel tá virado pro poeta. Agora ele foi pra morar em Brusque. Ele deve estar. Tá inspirado lá com as paisagens de Brusque. É, Brusque, tem muita roupa. As margarias, né? Tem muita fábrica de malha. Lá é bacana. É bacana, uma cidade rica, bonita. Tá certo. Né? Então, se eu me esquecer de ti, Jerusalém. Prepara a última música aí, Nicolas. Que perca. Minha avó, que a minha mãe, eu errei tudo. Não. Eu me escorrei. Só que eu esqueci tudo. Ah, leia aí, procura o salmo aí que fala se eu esquecer de ti. Salmo. Não, vamos encerrar. Salmo. Shalom pra todos, até amanhã no Rosh Hashanah. Campinas vai doar 50 centavos. Obrigado, Rosh Keifas de Campinas. Nossa, pela doação. É bom que isso nos incentiva a continuar fazendo essa campanha. Mas eu vou passar a bola pro Rosh Moshe para ver se ele consegue mandar a gente para Israel. Tá. Shalom a todos, Shana Tová. E mandar o Shana Tová, o último Lehaim do ano, já. Você fica com essa cara chata. Com essa cara aí. Eu quero ir pro Israel fazer o Lehaim lá. Dá pra gente fazer o seguinte, quando a gente fizer a cara de choro, a gente põe a cara do gatinho, do Shrek lá. Que desavião, né? Faz um Lehaim no Rosh Hashanah? Fazemos se a gente quiser. Tá? Vocês vão fazer, ó, respeito. Faz se a gente querer. Ô português bem dizido que ninguém corrige. Gente, muito resto que piorei. Shalom a todos, me ri pra outro. Até a próxima, Shana Tová pra todos. Tchau, Shana tchau. Tová. Oh,